Ultimato. O ultimato do pai, o decreto do meu pai foi trazido até mim. Que habito momentaneamente a trabalho, a serviço do Altíssimo, no abismo, no centro, no núcleo deste planeta. Eu sou Gabriel, servo do Deus Altíssimo, a serviço na região mais profunda de treva deste planeta. Por amor aos meus irmãos mais jovens, e o decreto do Pai é que este lugar se esvazie o mais rápido possível. Muitos de vocês eu conheço. Muitos de vocês já estiveram lá muitas vezes. Após várias reencarnações suas, estiveram lá. Conheço suas almas. Muitos de vocês que estão reencarnados hoje. E muitos de vocês estão escolhendo retornar para lá. Porque lá estou. Há muitos milênios. Eu só volto para minha dimensão de origem para me retemperar. E depois eu retorno para o abismo, porque o céu não está cheio de anjos. O céu está vazio. Os anjos do Senhor estão no abismo, socorrendo, dando amparo, conselhos, cuidando. Porque até mesmo aqueles que estão no mais profundo do abismo estão amparados. Porque são filhos de Deus. Estão sendo consolados. Estão sendo acompanhados. E no momento certo, adquirindo novas oportunidades de mergulhar na carne para evoluir e fazer diferente. Deus, o Altíssimo, como vocês dizem aqui na Terra, ele é o Deus do impossível. Tudo ele pode. Tudo é possível para o meu pai. Eu conheço o meu pai há muito mais tempo do que vocês, porque eu já atingi um nível evolutivo que vocês chamam de angelitude. Eu não tenho mais um corpo astral. Eu sou pura mente. Eu sou puro espírito. Não tem nenhum resquício de matéria em mim. E todos vocês podem atingir a evolução que eu atingi e mais. Não há nada de diferente entre eu e vocês. Somos irmãos e filhos do mesmo pai. Eu sou apenas mais velho, fui criado há mais tempo. Assim como existem outros mais velhos do que eu, porque Deus cria por toda a eternidade. E eu sou muito jovem na frente de outros que foram criados há muito mais tempo do que eu. E continuo aprendendo. Porque quando se atinge a angelitude, o aprendizado ainda não acabou. O aprendizado é eterno. E eu continuo aprendendo situações novas. Assim é no universo. Assim como a minha missão na Terra vem se acabando. E a minha missão vai mudar. Eu vou para outro lugar. Logo que esse mundo se tornar um mundo regenerado. E muitos como eu também vão para outro lugar. Mas nós nunca esqueceremos de vocês. E a despedida não é para sempre, ela não é eterna. Porque a minha morada não é um planeta, não é uma dimensão. A minha morada é o universo, e eu não preciso de naves para me locomover. Eu me locomovo no universo com a minha mente. E eu posso vir aqui, numa fração de segundo, da onde quer que eu esteja, da distância que for. Só me cabe pensar. E aqui estou. Porque eu me aproximei do Pai. Porque eu sou um com Ele. E quando você se torna uno com o Pai, muito tu podes fazer. Portanto, eu nunca vou abandonar a Terra. E todos os irmãos que eu amo, os que estão na crosta, no abismo e em outras dimensões, eu sempre virei visitá-los e zelar pela evolução espiritual de todos vocês, sempre. Eu nunca os abandonarei, porque eu os amo. E eu tenho fé que um dia vocês estarão do meu lado, do lado de Jesus Cristo e do lado do Deus Altíssimo, porque Ele existe. Podem ter certeza. Aproximem-se dele. Desmaterializem-se. Sejam espíritos, porque vocês são espíritos, não carne. Sejam espíritos. Tomem posse das virtudes do espírito: a simplicidade, a resiliência, a resignação, a paciência, a humildade, a tolerância, a amizade, a fraternidade, o amor. Sejam amor. Conheçam o amor. Alimentem-se de sentimentos elevados. Determinem que se tornem consciências cósmicas. Porque vocês o são. Luz. Luz no universo. Luz de Deus. Luz do mundo. Luz da galáxia. Luz de todo o universo. Vós sois deuses. Unam-se a nós. Sejam como nós. Sejam melhores do que nós. Aproximem-se de Deus. Cresçam, evoluam, é o que importa. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, que a paz do Deus Altíssimo esteja em vossos corações. O amor, a fraternidade, a luz, a paz.